E é hit periférico. Oh, em Santa Catarina o pai já fez história. Em Salvador eu já passei por lá. Conheci até umas carioca. Tem de SP também de BH. Cê tá ligada que é sem preconceito. Que é sacanagem, com muito respeito. Ela pede na boca, nas costas e no peito. Postou story dizendo que acabou de chegar na minha quebrada, que tava querendo me trombar. Bandida, não vem sozinha, traz as amigas pra ganhar o money. Ai, ai, ai, ai, ai. Dança latica, dança menina toda soltinha. Cara de quem quer me dar beijo na boca. Menina louca, sangue quente, rebola com força. Bem saliente, cê tá diferente. Tata, você tá diferente. Antes eu te ligava pra poder fuder. Eu empurrei tudão e tu se apaixonou. Hoje você me liga, eu não quero atender. Então deve ser por isso que você mudou. Eu sou o cara certo pra quem me conhece. E um porra louca pra quem me trombou. Eu vivo todo errado, mas do jeito certo. Favelado doido, então faz favor. Oh, oh, oh. Em Santa Catarina o pai já fez história. Em Salvador eu já passei por lá. Conheci até umas carioca. Tem de SP também de BH. Cê tá ligada que é sem preconceito. Que é sacanagem, com muito respeito. Ela pede na boca, nas costas e no peito. Ela gosta de Adidas, mas me viu de Nike. Mesmo assim não hesitou e pediu pra sentar. Essa é a prova viva que os opostos se atraem. Sempre vai ter grana só pra nós poder gastar. Se a vida for boliche, pô, eu fiz strike. Se essa vida tá uma uva, ela quer chupar. Se a vida for uma Ferrari, um cordão de ouro, me dá a mão, garota, que eu juro que eu vou buscar. Não chama a Mari. Eu vou cantar pra me manter por perto. Quem sabe um dia eu viro poesia, algo não tão concreto. Parecida com enigma, difícil de decifrar. Não dá pra acompanhar, essa mina é mó brisa. E ela doida, vem jogando a bunda. Não entra em disputa, não perde sua conduta. Uma esmeralda bruta. Mas sem simpatia. O jeito que ela faz é uma loucura. Olha a cara de safada. Joga pro pai, joga bunda. Senta com tudo na vara. Coloca um biquíni socado pra chamar atenção. Na raba toma tapão. Tá querendo graça, nós passa a visão. Vai ter que mostrar disposição. Oh, em Santa Catarina o pai já fez história. Em Salvador eu já passei por lá. Conheci até umas carioca. Tem de SP também de BH. Cê tá ligada que é sem preconceito. Que é sacanagem, com muito respeito. Ela pede na boca, nas costas e no peito.